ficou em mim. Canal 2, Antena. Para ter o coração bem quentinho a noite inteira, com alegria pelas ruas da cidade, grupos de jovens no meio da multidão, com o martelo e o alho fogo na mão, com folia vão cantando. Hoje a festa é São João. São João, anda lá, dá-me o balão. São João, hoje eu quero namorada. São João, vou saltar tua fogueira para ter um coração bem quentinho a noite inteira. Ninguém se zanga, toda a gente canta e dança. Os gatos jovens animam toda a cidade, cantando modas que o tempo não apagou. Ao santinho padroeiro que é o nosso São João. São João, anda lá, dá-me um balão. São João, hoje eu quero namorada. São João, vou saltar tua fogueira para ter um coração bem quentinho a noite inteira. À meia-noite estouram foguetes no ar, até a ponte se veste de luz e cor, toda vaidosa por todos admirada, com o fogo de artifício da vida só São João. São João, anda lá, dá-me um balão. São João, hoje eu quero namorada. São João, vou saltar tua fogueira para ter o coração bem quentinho a noite inteira. São João, anda lá, dá-me um balão. São João, hoje eu quero namorada. São João, vou saltar tua fogueira para ter um coração bem quentinho a noite inteira. São João, anda lá, dá-me um balão. Toda a gente vem para a rua brincar. Esta noite tem cheirinho a manjerico, seja pobre ou seja rico, toda a gente vai reinar. São João, anda lá, dá-me um balão. São João, hoje eu quero namorada. São João, vou saltar tua fogueira para ter um coração bem quentinho a noite inteira. São João, anda lá, dá-me um balão. E toda a gente vem para a rua brincar. Esta noite tem cheirinho a mais rico, seja pobre ou seja rico, toda a gente vai reinar. São João, anda lá, dá-me um balão. Quanto mais te quero, menos te tenho. Quanto mais te procuro, menos te encontro. Se te dou ternura, tu me pedes fogo. Se te dou palavras, tu queres silêncio. Se te digo branco, tu me dizes negro. Se te digo toma, tu me dizes tenho. Se te dou carícias, tu me pedes beijos. Se te entrego a alma, tu queres meu corpo. Mas por que será que se te digo adeus eu parto para sempre? Então se tu vens correndo buscar-me, prometo perder-me, prometo perder-me. Mas por que será que no amor se quer o que nunca temos? E toma-se o tempo aos sentimentos. Eu te digo branco, tu me dizes negro. Eu quero calma, tu me dás tormento. Quando tenho pressa, a ti te sobra tempo. E seguimos sempre com o mesmo jogo. Quanto mais ganhamos, muito mais perdemos. Mas por que será que se te digo adeus eu parto para sempre? Então se tu vens correndo buscar-me, prometo perder-me, prometo perder-me. Mas por que será que no amor se quer o que nunca temos? E toma-se tempo aos sentimentos. Eu te digo branco, tu me dizes negro. Mas por que será que no amor se quer o que nunca temos? E toma-se tempo aos sentimentos. Eu te digo branco, tu me dizes negro. Mas por que será que no amor se quer o que nunca temos? E toma-se tempo aos sentimentos. Eu te digo branco, tu me dizes negro. Mas por que será que se te digo adeus eu parto para sempre? Então se tu vens correndo buscar-me, prometo perder-me, prometo perder-me. Canal 2. Tanto bem parece mal, mas quando alguém ama assim, tudo é normal. Desde que nos conhecemos, é tão grande esta paixão. Somos dois amores tão loucos que entregaram o coração. Somos dois irmãos tão loucos que entregaram o coração. Nossos beijos são tão doces, nossos beijos são meninos, fazem inveja a quem não ama, a quem não sabe dar beijinhos. Nossos beijos são loucura que enlouquecem nossa boca. No calor dos nossos lábios, fico louco, ficas louca. Como é bom saber que tu corres para me beijar. Quem me dera a vida inteira a namorar. Como é bom quando me esperas à tardinha impaciente, e ao sentir-te nos meus braços dar-te um beijo tão de repente. E ao sentir-te nos meus braços dar-te um beijo tão de repente. Nossos beijos são tão doces, nossos beijos são meninos, fazem inveja a quem não ama, a quem não sabe dar beijinhos. Nossos beijos são loucura que enlouquecem nossa boca. No calor dos nossos lábios, fico louco, ficas louca. Nossos beijos são loucura que enlouquecem nossa boca. No calor dos nossos lábios, fico louco, fica

as botas. Foi um cacheirinho, foi um cacheirinho e as pernas tortas. Foi um cacheirinho, foi um cacheirinho e as pernas tortas. Amanhã, amanhã, que vida é a tua? Amanhã, amanhã, que vida é a tua? Comer e beber, ó teu rintintim, passear na rua. Comer e beber, ó teu rintintim, passear na rua. Cheira Lisboa, uma rosa florir na tapada. Cheira bem, cheira Lisboa, a fragata que se ergue na proa, a varina que tem me passar. Cheira bem, porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Um craveiro, uma água cortada. Cheira bem, cheira Lisboa, uma rosa florir na tapada. Cheira bem, cheira Lisboa, a fragata que se ergue na proa, a varina que tem de passar. Cheira bem, porque são de Lisboa.